Viagens aonde o ser humano tem razão, até onde a convicção nos leva, o que é perdão? Quem foi o perdoado? Quem foi o opressor? A liberdade veio buscar aquele que o passado deixou. Existem dois jeitos de a gente deixar esse mundo, seja pela verdade descoberta ou pelo caminho do túmulo. A lágrima não traz de volta, mas o amor pode salvar aquele que ainda não se foi e precisa desabafar. Pior do que a gordura que entope a mente, causa infarto, a depressão do ser humano de novo proporciona o ato trágico. O ódio de quem sofre é como uma bomba a ser detonada, quando todos menos esperarem, a mesma vai ser acionada. Jogado na cara, o que transborda no consciente, a vida não é tão boa assim, não dê chances frequentemente. Não esteja ausente no momento da explicação, quando o idiota estiver lá na frente pedindo a sua atenção. Deixe as águas do rio seguirem o seu destino, não desvie do percurso do conhecimento infinito. Chega, homo sapiens, é hora de acordar e se libertar da ilusão que só te faz lamentar.